Olha bem, eu não cheiro, não queimo, não bebo, não jogo. E realmente... Agora, sabe o que eu acho? Eu acho que tudo é tudo e nada é nada. Em salmos marginais, as ruas são meu cais, junto contra aqueles que nos estressam. O país não é meus pais, as drogas são legais, juventude louca, muita ideia ainda é pouca. Esse é o Rio Grande do Sul, jeito de ser natural, céu azul. Gaúcho não se entrega, a peleia não dá trégua. A diretoria, tô no bonde subindo a serra. Meus manos tão louco fumando, queimando muita erva. Se foi na primavera, sabotagem é nova era. Conto de fada e cinderela, sem balcão nenhum pra tela. Faço rap a capela, reza que o bem opera a pela. Seja sincero, espera que se ferra. Ideologia de pateta, deleta que nós coleta. Sem seta de bicicleta, na pressa que nós conversa. Vem nesse frio, as mãos congela de presa na queda. Favela na espera, abre a janela, bom dia, deixa a fera dormir. Que gera poluição, desunião, e tu resiste. Que a paz existe, o mal insiste, mas a gente tem que se unir. Cotidiano após ano, buscar mudar que muda. Luta minha história, na minha rima eu faço a jura. Ajuda quem me ajuda. Cara feia não me assusta, eu corro atrás, eu vou em busca da felicidade. De raiz e de verdade. Gente guerreira que semeia coragem e simplicidade. Pronto pra peleia, bombeia felicidade. Longe meu pico, um rádio num carro sem cinto. Na noite às 5 eu sigo ouvindo, encher meus cilindros. Noia no bimbo, eu vou lá pros quintos. Sobre o ar que é mais limpo, é Deus dirigindo. Onde eu tô indo, os manos sorrindo. Junto com meus amigos, a gente sabe se cuidar. Vem já, salve gaúcho, bora fumar, culturar, tamo junto. Sempre em busca do melhor assunto. Diretoria tá no ar. Somos marginais. As ruas são meu cais, junto contra aqueles que nos estressam. O país não é meus pais, as drogas são legais. Juventude louca, muita ideia ainda é pouca. E pra onde seus olhos olham, agora só enxergo o ódio. O modo que se vive é de um jeito esgotado. Me avise, explique porque a esperança é pouca. Tão pouco é a fé das pessoas. Mas eu tenho força, vontade, capacidade, monstro, habilidade. No start aperta no play, velocidade. Mas quem sabe, você mostra caráter, respeito na embalagem. MC aqui, MC de verdade. Peço de validade, passou, estragou, fudeu. Queimou, cheiro de verde, vizinhança. Se assustou, mas a sirene não me pega. Cão e porco numa selva não cola. Não dá esmola, o troco me dá embala, sacola e rola. Dispara a pólvora, o cano de eucalipto estoura. Tem muita história de quem chora de lutar pra essa vitória. Derrubam a minha escola e investem em armamento. Você tem o direito de permanecer calado. Tudo que eu falei será usado e mixado. Fumando, sou do prensado para o meu chão. É só cara, otário, rádio. Rápido, falo, digo que tá no horário. Mas agora já tô atrasado. A promessa fica no passado. E quem me diz que foi feliz vendo a guerra mata? O futuro da nação são as crianças que nascem, crescem, morrem, mortos de fome, aprender a rezar, mas nunca virão um homem. Deus, agora eu paro pra pensar o que valeu e o que vale nessa vida. Em salmos marginais, as ruas são meu cais, junto contra aqueles que nos estressam. O país não é meus pais, as drogas são legais. Juventude louca, muita ideia ainda é pouca. Maluco, só fumo, consumo pra desestressar. Meu turno em Saturno, não durmo vendo a madrugada, mas não vendo a minha casa. Tô com sede na larica, enrolo back, empresta brasa. Eu não sou melhor que ninguém, e ninguém é melhor do que eu. Nasci minha planta regada com amor seu. O nosso som com o sangue do nosso trabalho. Rio Grande espalho, teu nome matou minha fome, te mostro o atalho. Severino quebra galho, entaio com alho, até me embaralho numa lombra do caralho. Paspai, eu te valho, pai, eu garraio, tocaio, entro e saio. Não vai, canto de maio a maio, sou chucro e pai. Um raio em Sião, medalhão em Ohio. Retalho, chapado, não falho, cascalho. Tô duro, mas seguro no horário. Olha minha ficha, já não sou réu primário. Se fode, otário, teu som é hilário. Por aqui eu passo a bola que eu não sou Romário. Então não vamos agora confundir maconha com heroína e cocaína. Pra amenizar minhas dores, te mostro vários tenores em cores, mas não atores, sabores de todos tipos a lowrider. Colhendo camarão lá no quintal da minha casa, sem pressa, ideia corre, o pé floresce, a gente colhe, escolhe. Babilão explode forte lá fora, Jesus Cristo chora. Paz que deplora, me deixou fora de órbita por alguns segundos, tava sob efeito, vivendo, sou feito do subúrbio, submundo dá confuso, quem caminha no escuro sabe dar valor pra luz. A liberdade que conduz traduz espaço, de marca passo, seu coração já está fraco, quem do seu lado te deu apoio, abandonados estão vários, eu também estou, mas não me calarão, ainda estou vivo. Em salmos marginais, as ruas são meu cais, junto contra aqueles que nos estressam. O país não é meus pais, as drogas são letais.